3567, pushback acionamento. Autorizado, está 3567, ataque. Chamará, 3567. Boa noite, 5-5 para o táxi, estamos com 111 no POV, 3-17 até no Salvador. Boa noite, 5-6, está livre o táxi à direita e no ponto espera 18-62 e o ajuste 1-14, boa viagem. Ok, com 1-14 à direita, ponto espera 18-6, obrigado, boa tarde. Lima, Kilo Bravo, qual o nível que mantém? Mantenho 0, agora 49. Gente, Lima, Kilo Bravo, mantém, irá pro, e ajuste ao corredor caixa prégua, pode ingressar no corredor ou para a descida. Kilo Bravo, 6. Sim, Salvador, Papatão, Alfa Vito Juliette. Eu sigo Alfa Vito Juliette. Você poderia confirmar se o Alfa Vito Juliette já superou o tráfego informado? Alfa Vito Juliette, tráfego está em sua posição de 12 horas 3 milhas, Índia November Alfa. Sim, o Alfa Vito Juliette, qual a contar com o tráfego? É ponte avistando, Alfa Vito Juliette. Você está avistando, Alfa Vito Juliette. Índia November Alfa informa que o tráfego informado está em sua posição de... Tá, 2 milhas, a sua posição é o Alfa Vito Juliette, Índia November Alfa. Tá mantendo 1.500 pés no litoral, tá a sua posição de 3 horas, 2 milhas, mantendo 1.500 pés. Índia November Alfa informa o tráfego adicional, sua posição de 12 horas, a 2 milhas, mantendo 500 pés, é o Papa Romeo Lima, Mike Foxtrot, no litoral. Irá manter o litoral Índia November Alfa. Está visual aqui, superou agora o tráfego do Índia November Alfa. Controle, olha o Maquilo Bravo, descida. Maquilo Bravo, desça para 1.504. Confirme para o controle de Salvador. O Leão Chabravo mantém-se em condições visuais de 500 pés, a porta e no fora da barra. Aguarda. Confirme a última mensagem para o controle Salvador. Papa Tango Juliette, Lia Bravo, prossiga. Bravo, autorizado a subir até nível de voo 045, reporte para lançamento. Gol 1077, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251, 3325. Gol 1856, decolando, se escuta. Gol 1856, contato radar decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390 na PUCA. Alfa Vitor Juliette, ingresso, reporte na rotatória ou visual com campo. Seguinte, Alfa Vitor Juliette, solicito se possível conseguir via litoral até o buraquinho, já estou no circuito na 200 da 1-0 para manter-se em boas posições visuais com o aeródromo. Alfa Vitor Juliette, voe na prova da rotatória, reporte na rotatória ou visual com campo. Passa na visual, encontra a rotatória, Alfa Vitor Juliette. Controle, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, no localizador. Quilo Serra Lima, chame torre, 198, décima meia. 186, obrigado. Número 1, Tire o 76, Escoca Idente, Paia Bonfi, descendo forte, as ofites, com início a 014. Quando 076, we are proceeding the bomb power, descend Alfa Vitor Juliette, chame torre 198, décima meia, solicite a mesma. Mato 186, Alfa Vitor Juliette. Problema Mike Fox passando Interlagos. É quando 076, contrato QNH 1014. 076, descente 4000 feet, QNH 1014. Quando 076, descente 4000 feet, QNH 1014. 6143, dessa via até 2000 pés, reporte estabilizado, localizador. Via 2000, reportará estabilizada, 6143. Professor Deu Lima, Mike Fox passou na Interlagos. Mike Fox, chame torre 118, décima meia. 118, meia, Fox. Romeu S. Cabral, livre frequência para a coordenação. E o Mike Fox, consiga visual no setor, já tem aí o Alfa Vitor Juliette, o Serna 150 também no mesmo setor. É, tá visual com tráfego um pouco atrás, hein? Negativo, tá já próximo a busca vida. Ok, mantenha 500 pés no setor do litoral, qual parte vai pousar? Lima Mike Fox vai tentar o cruzamento pra pousar em Costa Azul, agora pro Zoom. Ok, então prossiga pro cruzamento da final da 28, ok? Adiante o tráfego na medida do possível, acelere o possível. Chame cruzando a final da 28. Vai chamar cruzando a final da 28, olha mal lá em fora. Agilizando. Pode voador ou não? 6143? 6143 tem condições de aproximar e pousar na proa de Duna? Afirmo. Então autorizado, reporte estabilizado, localizador. Passarelo. Torre, Quilo Serra Lima, abraço para final da base, para final da 1-7, rebaixado e checado. Salido pouso, Quilo Serra Lima, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Obrigado, Quilo Serra Lima, autorizado pouso. Ok, Vitor Juliette, prossiga para a base da 1-7, reporte, evite redução, ok? Mantenha a velocidade a medida do possível. Peguei a base para 1-7, mantenha a velocidade, para Vitor Juliette. Oi, Salvador, boa tarde, 3567.0 da 1-0, pronto. 3567 está autorizado, ali é manter a 1-7, na 1-0. A linha é mantém na 1-0, 3567. Fala, Salvador, boa tarde, Jatan 3897, paciente Jatan, autorização Guarulhos 340. Jatan 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upperwisk 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, India Delta, F, Victor. Controle 119, decimal 8, e aciona 5043. Ativa autorizado Guarulhos 340, informamento 50, decola pista 10, curva direita da Euleda, pode ser CTB deve, ingresso na aerovia 198-5043, TAN 3897. Cruzamento correto, sempre pronto, respeito cruzamento 62, o TAN 3897. Chama na busca de cruzamento, TAN 3897. Matinho, você alinha o seu solo 53 e estacionar a frequência livre, hein? Está livre o cruzamento e chamo o controle 19.8 para continuar até o Costa Azul. Livre o cruzamento, controle 19.8, Fox. 3567, livre decolar, 120 graus, 129. Livre decolar, 3567, hein? Estimativo, livre decolar. Chame controle, Léo, de frequência, 120.1. Então, no 390, já rota do plano, motorista 58. Logo aberto por VT, na curva, transmissão Aracaju. Transponder 044, controle 119.8. Cruzamento correto, sempre pronto para o inspecionamento, portão 01, azul 4234. Mora pronto, pode ser. Está cercado. Antes, direita, 6143, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Adanda, pistola livre, 643. E 143 já tem livre pouso, tem o tráfego à sua esquerda que está próximo ao final do ano 7, ele não vai interferir na sua aproximação. Vento 120 graus, 109. Livre pouso, 6143. Digo 67, decola 55, controle 19, decimal 8. 198, bom dia, bom trabalho, 35, é 7. Dado Samitax, azul 4261. Solo Abjet 6720 para acionamento na posição posterior pushback. Está no 5. Autorizado, chame para o push, o Abjet 6720. 6720, autorizado, vai reportar para o push. Autorizado, apoio de gole, então 3567. Direto gole, 3567, agradeço. Quilo Bravo, reporte na rotatória ou visão com calça. Pensando, deixa o gol para a direita, vai fazer tudo melhor. Estimativo, Vitor Juliette, já tem pouso livre pistola 7, vento 120 graus, 129, Alfa Vitor Juliette. Vento 127, Alfa Vitor Juliette. Você me levanta novamente, não tem? 120 graus, 129. Aquilo Bravo, indo na proa da rotatória, reporte na rotatória ou visual com campo. Solo 57, direito 1219, solo. Bom, obrigado. Paulo 6143, levo a sua escuta. Peão 43, boa tarde, táxi Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa reporta antes da Juliette, 6143. É. Muito bem, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Alfa Patrão, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo, prossiga final do 7, reporte 20, redução. Quilo Bravo. Bono 273, acena identificação, via chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, quem negar, 10, 14. Via Bonf, 104 mil, gol 1273. É da Azul, vai iniciar o táxi, ok? Na minha escuta. Tá, gente, na sua escuta, aguardando o pushback, tem 7 aí, retorno e seu solo 58, a parte pistoleira. 1014, clear to ILS 10, call you established. 2426, na escuta do solo. Estimado para o táxi, por gentileza. O Oceaner 6143, condições de agilizar o táxi e ingressar via Juliette para o 03? Juliette Pro para o 03. Afirmativo. Afirmo. Solo Azul 4261, no setor do táxi, 124 a bordo, alterna 3025 com 4025. Sente, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0. Enquanto espera a torre em 1, o noite decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, apenas atentando ao Airbus da Oceané, parquendo no 03. Airbus via Pátio Índia Bravo para o 0, o ajuste no 0 no 4. Salvo, né? O tráfego a reportar no setor frequência livre, descida a critério. O Embraer da Azul, autorizado pushback, reporte táxi. Pode passar da Embraer da Azul, vai iniciar o pushback, vai reportar para o táxi, 7-0, obrigado. Bono 567, informação agora uniforme, Brasília 360, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360, V-Upper Zulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição ofício. Controle 1 no 9.8 e aciona 5056 nos respondes. Da direita, saída Gode, conexão Ofício, aciona 0506 e após 5052. 5056 no transponder e chame o pronto do Spectrum no mesmo 02, o Gol 1567. 5602, confirma, conhecendo o telefone? 5056. 5056, obrigado. Controle, o alemão mais forte volta. Problema mais fácil possível. Costa Azul para Salvador, não retorne. Está a 500 pés do litoral. Quente, litoral, 500 pés. Confirme o transponder acionado. 0222, último código. 0222, mantendo o litoral sul a 500 pés. Confirme seu PB. Tem um a bordo. Quente, zero, único a bordo. Reporte através do Pituaçu para transferência. Reporta Pituaçu, acorde. Prado alinhar e decolar. Vento 120 graus, 12 nós, 4261. Prado alinhar, decolar, 4261. Vento 120 graus, 12 nós. Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 108, 6 dúzia. Calibre direito, estacionar, frequência livre, bravo. Salvador, Golfo, 601, 28, 4, 4, 2, 1. Uno 601, Galeão 360, minutinho para a cópia, prepare a da Eulia da Bidev. Eulia da Bidev, Gol 601. Consigo inicialmente reduzido, aguardando a passagem lá da Condor 767, que está na final de 8 milhas. Sebastião, vai reduzindo, aguardando a autorização, vou levar mais forte. Condor 076, complete final contact tower, frequency 118.6. Cheers! Condor 118.6. Em 119.8, aciona 5051, não me responde. Autoridade da Galeano 330, saída da Elvis, deve, na B908, decolada da EF, primeiro povo direito, posto 119.8, responde 0.1. Clearance. 076, standing by for landing clearance, continue abort. Paulo Salvador, voa 8443, informação uniforme, autorização Campinas, no 400. Paulo 4234, feedback informado. Confirmando, foi o ABS acaso chamando, 8443, Campinas 400. Afirmativo. Sente um minutinho para a cópia, prepare a da Leda Bridge. Da Leda Bridge na escuta, obrigado. Confirme quem chamou para o push, back. 4234 na 1. Azul 4234, por gentileza, um minutinho para o pushback, acionamento no 01. Dentro de alguns instantes, o Boeing da Webjet, no 05, vai iniciar o táxi, ok? Tá, vai dentro. Now is 120 degrees, 10 knots and clear to land runway 10. Okay, Condor 076, clear to land runway 10. Azul 4261, decolou 05, controle 1, 9, decimal 8. 19.8, obrigado, boa. Lima My Fox, esteja atento, 767 à sua esquerda, na final do ano 0, não está avistando? Afirmativo, visual. Ok, vai cruzar por trás da aeronave, ok? Cruzamento por trás da aeronave para a base final da 17 Bata. Informe no solo, vento 120 graus, 109. Sente na retaguarda do tráfego, está livre. Cruzamento para Bata, lembra mais Fox. Quando o cliente lendo, we have an helicopter to your right side, will not interfere in your approach, ok? Curva direita após 2000, Leda, Bridge, up in Zulu no meia. 19.8, controle. 5070, transponder, ABSA 8443. Protejamento correto, entrando no pushback, acionamento 43, ABSA 8443. Está pronto, puxa acionamento 8443. Autorizado, chama táxi 43, ABSA 8443. Chamaram a táxi 8443. Apenas atentando ao bonde da Webjet, que dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi no 05 e adentro para o 43, ok? Tá ok, vamos coordenar o pessoal de solo, atento ao web e o ABS 8443. Romeu, Zulu, até o Romeu, prossiga. 6h40, confins. 76720, táxi autorizado via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. Ponto de espera, torre em 1 no nojo decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Bate o Índia Alfa, ponto de espera, 1186-1014-6730, boa. O Azul 4234, coordenando com a equipe de solo, após o Boeing da WebJet liberar do setor, autorizado, pushback, acionamento, sanitário. E o pushback após o WebJet, 4334. Oh, 3-5. Correction, call the ground 121 decimal 9, ok? 1219. Ok, we direct the next right, 1219 condo 076. Gente, o Zulu Hotel Romeu, acione transponder 0277, modo normal. Informo que temos uma aeronave, um Charlie 150, efetuando manobras afastado 20 milhas de Salvador, aproximadamente no setor de Serra November Mike Echo, a 2.500 pés, mantenha-se atento ao tráfego Zulu Hotel Romeu. 076, taxi via Alpha and call you before Juliet. Alpha, pronto. Gente, está autorizado alinhar e decolar. 120 graus, 109, 6720. Alinha e decola, 6720. Solo 09, frequência livre. Papelô, está autorizado. Duna, pode? Você dormiu? Livre, Duna 2000, ajustado no 0-4, está livre da restrição e pelou, prossegue na descida. Ah, obrigado. Voo no 273. Gente, para informação de tráfego, temos uma aeronave se aproximando no setor nordeste, pelo litoral norte, corredor forte. Uno mil pés, um Romeu Vitor 1-0. Está afastado do seu tráfego agora 14 milhas. Mantenha-se atento ao tráfego em dia November Alpha. Dia November Alpha, reporte para livrar essa altitude. Em dia November Alpha. Condo 076, taxi via Juliet to gate 11. Condo 076, via Juliet to gate 11, and we just see one aircraft in on towing. Confirm the gate, position is gate 11. Affirmative, 1-1, gate 11. Okay, gate 11, come on, 076. Approach, Andes 588, good afternoon. Andes 588, good afternoon. Skokay Damp cleared my arrival descent to 6,000 feet, KNH 1014. Okay, descent to 6,000 feet, my arrival. Or 1016 and the 5 8 KNH 1014 QNH and the 5 8 8. Thank you. Uno 567 é o segundo no setor, por gentileza aguarde da minha escuta. Subindo. Jet 6720, contato radar na decolagem, suba nível de voo 340. Após 2000, está autorizado. Curva direita, proa de Leda, após Leda, bidé.